do Senhor vem sobre nós, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, ó povos, a voz do Senhor, testemunha Ele em sua santidade. Desce, Senhor, da sua morada, andando sobre as alturas da terra, que os montes se derretam como cera. Teu amor nos transforma. Lamento e pranto em nossa dor, a chaga é incurável, mas em ti há amor. Não choremos em Gate, mas clame ao Senhor, que a glória de Israel em nós resplandeça. Desce, Senhor, da sua morada, andando sobre as alturas da terra, que os montes se derretam como cera. Teu amor nos transforma. Por aqueles que amamos em verdade, que a tua glória venha nos guiar. Em ti, ó Senhor, sempre vamos confiar. Desce, Senhor, da sua os montes se derretam como cera. Teu amor nos transforma. Oh, venha aqui, português, em worship, acoste guitarra.